A sua pele é macia. Eu que já comi uma porção, carirá, não provei nem um pouquinho de você. Ah, que bom seria tê-la em minhas mãos. Seria como um passarinho que sai cedinho do ninho a bicar o chão. A sua pele é macia, oh, oh, aralala. Eu que já comi uma porção, pariba, não provei nem um pouquinho de você. Ah, que bom seria tê-la em minhas mãos. Seria como um passarinho que sai cedinho do ninho a bicar o chão. Ficar assim, duvido da vontade para duvido.